Regressa. para contigo, chica caliente, perdí toda la razón. Tú solo lo disparado a mi pobre corazón. Tú solo lo disparado a mi pobre corazón. Para, para, para. Sempre do meu lado. Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Dançar contigo, ai que grito de emoção. Ai, derrama, tem muito mais sabor. Pois o mundo a sorrir e a malta toda a falar de amor. És a menina mais gira que um dia eu já conheci. Quero ficar contigo, ai, tu já deste cabo de mim. Sim, agora eu sei que tu também pensas assim. Vem, vou-te dizer que ando louco longe de ti. Quero ficar contigo, ai, ai, ai, ai. Quero bailar contigo, ai, ai, ai, ai. Quero dançar contigo, ai, que grito de emoção.

Podemos até casar já. E se eu falhar, excusa-me lá.

lado comigo mesmo em frente ao espelho. Quero ser o mais charmoso, é tudo que um homem quer. Tomo um banho de perfume da cabeça até aos pés. Vou até de madrugada e eu só penso em mulher. Escolho sempre o melhor fato para uma noite de prazer. Sapatinho à maneira tem que ser, é com dizer. Direitinho à discoteca já nada me vai parar. Dou comigo mesmo em frente ao espelho. Minha cabeça já estala e não para de pensar. Vou ao espelho novamente para a barba retocar. Ai, vai ser uma direta, vai ser até madrugar. Escolho sempre o melhor fato para uma noite de prazer. Sapatinho à maneira tem que ser, é com dizer. Direitinho à discoteca já nada me vai parar. Quero ter tudo de ti, toda a noite a bombar. Ai, ai, ai, ai, agarrar a ti e fazer um cha-cha-cha. Ai, ai, ai, ai, que vontade que me dá de me agarrar a ti e fazer um cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ando a pensar, ando a curtir, vem já pra mim. Anda a fazer, anda a sentir, ai que é tão bom. Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha. Ai, ai, ai, ai, que vontade que me dá de me agarrar a ti e fazer o tcha tcha tcha. Ai, ai, ai, ai, que vontade que me dá de me agarrar a ti e fazer o tcha tcha tcha. Ai, ai, ai, ai, que vontade que me dá de me agarrar a ti e fazer o tcha tcha tcha. Ai, ai, ai, ai, de me agarrar a ti e fazer o tcha tcha tcha. Ai, ai, ai, ai, que vontade de me dar de me agarrar a ti e fazer o tcha tcha tcha. De madrugada voy llegando y tú esperándome en la cama. Me desmaquillo pa' ponerme la pijama. Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido. Y te despiertas con un ¿cómo te fue? La pasé bien, bailé toda la noche. ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares. La verdad no estaba en mis planes. Y llegué tarde a las casas porque bailé con mi ex. Y se sintió cuando era la primera vez. Dando vueltas se nos fueron las horas. Nos quedamos a solas. Me alegro ver que a él también le va bien. Bailé con mi ex. No quiero que vuelva a pasar otra vez. Me encontré, bailamos y revivimos cuando nos conocimos. Me alegro ver que a él también le va bien. Baile conmigo.

Minha vida.

alinhado ao teu peito, a dar-te beijo, alinhado ao teu peito, a descansar. Dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu

Ele fala que não quer mais. Se ele Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos.